algumas camas, beijei outras bocas, mas só teve uma que me fez arrepiar. Portal do Arrocha. Não foi por falta de vontade, nem de tentativas. Só que nessa vida eu já vi que não vai rolar. É que a gente é feito em pares. Eu já encontrei o meu, mas a minha alma gêmea mora em um abraço de alguém que mereceu bem mais que eu. O universo conspirou pra gente se encontrar. Pena que minha burrice conspirou pra eu não te valorizar. E atrás também não vou, deixa do jeito. Atrás do outro, atualizou. Dê valor a quem te ama antes que a vida me ensine da pior forma. É que a gente é feito em pares. Eu já encontrei o meu, mas a minha alma gêmea mora em um abraço de alguém que mereceu bem mais que eu. O universo você bebe ou você chora? Segura o menino.